Thank you. 0800, reporte para descida. Voando na, direto de Simbra. Inicialmente, somente fixou no check-in do lado do alto. Cliente, direto para 2000, altimetro no 013, lógica do alto. Direto Simbra para pistão no centro.